adianta chorar, porque eu não vou voltar. Eu já tô bem distante. Eu não queria brigar, eu só queria acertar, mas você nunca me entende. Pra mim agora não dá, sei que tudo vai passar e a vida segue em frente. Deixa as amigas falar, não liga pro celular, porque o nego não atende. Essa briga ontem foi foda e eu te falei que essas fofoquinhas ia acabar de vez. Amizade com piranha não dá certo, eu sei. Ela queria até me dar, mas eu não peguei. Ou pelo certo se eu tivesse pegado, acho que não seria o motivo desse caso. Pelo certo ando sempre ligado, mas essa desconfiança não me tem muito agradado. Eu tô cansado das intrigas, tô ficando velho. Eu me joguei nessa parada, eu tô falando sério. Pois os problemas dessa rua não me deixa quieto. Eu só queria seu amor sem ser o homem certo. Entendeu? O problema não é meu se elas querem esse preto que um dia já foi seu. Aprendeu? O erro é todo seu. Se acreditas em mim, esse som não era seu. Não adianta chorar, porque eu não vou voltar. Eu já tô bem distante. Eu não queria brigar, eu só queria acertar, mas você nunca me entende. Pra mim agora não dá, sei que tudo vai passar e a vida segue em frente. Deixa as amigas falar, não liga pro celular, porque o nego não atende. Não adianta chorar, porque eu não vou voltar. Eu já tô bem distante. Eu não queria brigar, eu só queria acertar, mas você nunca me entende. Pra mim agora não dá, sei que tudo vai passar e a vida segue em frente. Deixa as amigas falar, não liga pro celular, porque o nego não atende. Faz falta, faz falta, faz falta. Faz falta, faz falta, e...